Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Um ótimo início de noite para você sintonizado aqui no 104.9. Essa é a Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Estamos começando nessa quarta-feira mais um programa Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Se acredita no próprio som, compõe, tem banda ou não, ainda está ainda montando o seu, a sua trupe, então esse aqui é o lugar. Você pode estar entrando em contato com a gente pelo telefone 3833-5550. Pelo Facebook / Espaço Local ou Facebook / Gaivota FM. Se preferir também, entre em contato pela nossa fanpage no gaivota.fm.br, esteja você onde estiver. Eu sou o Jabrum e vamos juntos até as 7 da noite, hoje trazendo a banda que, graças a ela, originou essa empreitada chamada Espaço Local. Eles não gostam disso, mas é verdade. Hoje vamos bater um papo com o pessoal do Engrenagem. Hilário Preto e o Will estão por aqui. O baixista, né? Pra variar, né? O cara Hilário, né? Boa noite, Hilário. Tudo bem? Boa noite, Bruno. Boa noite, rapaziada da Gaivota FM. Pô, amarradão de estar aqui. Um motivo muito especial, na real. Enfim, espaço cara, local. Cara, que legal, parada. Cara. Lembra? O primeiro espaço sim, local cara. Que nós fizemos foi com vocês. Eu lembro. Então, por isso que eu tava agora aqui no, anunciando que, graças ao Engrenagem, foi onde realmente brotou a ideia de fazer, por que não agora? Vamos prestar atenção nas bandas locais. As bandas estão aí acreditando. Vocês também estão vindo de um processo, né, de reformulação. Isso. A gente veio com o primeiro olhar, né? Isso. Que a gente chegaram tinha. Com um pendrive com uma música, meu amigo. Agora são mais de 15 e hoje tenho aqui em minhas mãos todo esse registro prensado, né? Mesmo nessa era digital, onde todo mundo baixa os arquivos, não precisa, mas claro que precisa sim do físico. E nós temos aqui hoje o primeiro CD da banda Engrenagem, né? Isso, cara. Nosso primeiro CD é muita emoção, na real, cara. A gente tá amarradão com tudo isso que tá acontecendo. Todas as músicas que a gente veio lançando durante esses dois, quase três primeiros anos de banda estão registrados aí nesse CD, e tem duas músicas que a gente ainda, três músicas na real, que a gente ainda não lançou. Sim. E que não deu tempo, a gente resolveu fazer a parada acontecer ali. E aí a gente vai lançar, né? A gente vai lançar elas ainda. Claro, tu já sabe que o espaço é aqui, né? Ó, então, ó, é sempre o maior prazer, tá, quando vocês vêm aqui. Nós também, todo mundo acho que já deve estar conhecendo que o programa, não, além do programa, nós temos o Momento Espaço Local, que é dentro da nossa programação, a música das bandas que passam por aqui. E uma vez por mês a gente acaba indo para o Blues on the Rocks, no palco, a mostrar o som, né? E esse ano nós começamos, pra vocês verem como é que o Engrenagem, né, tem a ver, né, o nome e tudo mais. A gente voltou a fazer o Encontro Espaço Local esse ano, a primeira banda Engrenagem, meu. Pô, então, que legal, eu fico muito contente, cara, de a gente ter, assim, de uma certa forma, ser de alguma maneira, inspirar alguma coisa pra alguém, pras pessoas que ouvem nossas músicas, pra algum músico que esteja querendo começar a aprender música, pra alguém que queira comprar um instrumento. Tá longe da gente querer ser espelho, mas que o nosso trabalho possa refletir nisso e assim, vocês já abriram a picada, né? Digamos assim, né? Fazendo uma metáfora aqui, tem um lance de abrir a trilha, né? No meio de um caminho difícil ou numa mata fechada. Vocês já fizeram isso, então, logicamente, vocês são espelho, sim, meu. Entendi. Vocês são uma banda independente que hoje estão aqui, ó. Como é que se diz? Colhendo fruto. Lembra legal, que a gente começou, brincando, quando começou o programa, você acredita? A gente tem um problema aqui na Rádio Gaivota que a gente nunca marca. Ah, vocês têm um problema, só vocês, né? Então, a gente tem, não, porque existem outros programas aqui também, eu lembro assim, tem um programa, o Blues, né, a Hora do Blues, a gente não tem a data, ali, é mais ou menos 5, 10 anos, fica aquela coisa, a data mesmo, eu lembro que foi no início do ano passado, acho que por volta de março que a gente começou, não tem a data correta, e foi o Engrenagem. E hoje vocês estão aqui. Vocês realmente estão fazendo, como eu estava falando, vocês acreditam na música, vivem dela. e o que é melhor, acredita na própria música. Isso, cara, a gente tá numa fase assim, velho, de não faz mais sentido pra gente, pro Engrenagem, tocar na noite, tocar em qualquer lugar que seja e não apresentar nossos sons. Sim, assim, sem dúvida. Não faz mais sentido, porque quando a gente começou o Engrenagem era com esse intuito e hoje a gente tem o que a gente gostaria de ter na mão. Claro. Então em todos os lugares que a gente vem tocando, isso já tá sendo negociado. Ó, a gente tá trabalhando com o nosso som próprio também, etc. E todo mundo tá aceitando numa boa, assim, dando aquela não, força. Não, claro. É natural isso, né? Hoje isso. Existe uma cena em São Paulo, eu tava lendo uma matéria, tô falando isso pra todas as bandas que estão vindo aqui. Principalmente as que já estão trilhando já esse caminho profissional de correr atrás. No caso, vocês já têm clipes, já têm experiência de palcos grandes, né? Então, isso tudo acaba virando uma referência também pro pessoal, mas eu sempre falo que acreditar no próprio som. E em São Paulo hoje já tem 10 casas noturnas onde só tocam bandas com som autoral. Oh, legal. Então naturalmente São Paulo ele serve como um espelho para as demais cidades e regiões. E Ubatuba também já está numa vanguarda de palcos, festivais e espaços, né, também. Se for analisar, a maioria todo mundo começa, né, com o som, o cover, coisa e tal, mas ele vai se desgarrando, não tem jeito. Se você tá nessa que é para vou viver da minha música e tem algo a mostrar, por que não acreditar? Então Isso. Vamos acreditar no som próprio, meu. Eu já falei, eu sou fanzaço de vocês. Que legal que, ó, passado praticamente... São quantos anos de banda? 3? Vai pra 3 agora, pra em fevereiro 3, vai fazer então, 3 anos. Eu tô jogando mais ou menos que o Espaço Local já deve estar aí mais ou menos com uns dois anos e meio por aí. Que foi logo ali quando vocês começaram. Então, Sim. Meu, ó, em praticamente 3 anos, eles estão aqui com CD lançado. 14 músicas, ainda tem mais 3 ainda vir, né? Então, meu, é isso aí. Acredita, meu amigo, acredita que a coisa acontece. Legal, cara. Só tenho a agradecer, só desejo cada vez mais sorte pra vocês. E vamos em música, né? Vamos, bora. Vamos aí? Vamos. Você não quer dar um oi aí aos outros, né? Sou tímido, né? Sou tímido, meu caro Eduardo, vulgo preto. Agora é boa noite ou é boa tarde, velho? Ah, você que sabe, já escureceu, boa noite. Vou dar boa noite aí pra galera certo. Que ouve a rádio. Boa noite, Bruno. Obrigado pelo espaço aí. E mais uma vez estamos aí divulgando o nosso peixe. E eu acho que a galera. Não, tá certo. Acho e, ó, que a galera que fortalece aí, sem palavras. Da outra vez que a gente tocou lá desse ano aí, que a gente começou o Encontro Espaço Local lá no Blues, o Eduardo foi muito bem elogiado no swing, no groove que ele tem na guitarra. Na verdade, isso, as duas guitarras foram muito bem faladas por um público que foi lá prestigiar. Mas você, em especial, meu caro Eduardo, o cara falou assim, cara, o cara tem um groove, tem um swing na mão direita e coisa e tal, que faz toda a diferença para quem toca instrumento de cordas. E olha... Eu sou fã disso. É só swing, né? É só swing mesmo, viu, Bruno? Não vou desmerecer você não, viu, Batera? Que você botou uma característica agora nos sons do Engrenagem, principalmente os que são mais pulsantes. Vou passar ali pro... Com certeza. Pro nosso querido Will. Mão pesada, né? Mão pesada, mas eu acho que a Batera, quando fica devendo um pouco nessa coisa da pegada, deve... Nesse caso agora, a Engrenagem tá com uma mão pesada lá atrás. Salve, Will! Boa noite a todos aí. Pô, amarradão, cara, de estar aqui mais uma vez aqui, legal, sempre recebido com o maior carinho. É sempre bom estar com vocês aqui. Pô, nada aí. Pra variar, cadê o baixista, né? O baixista né? Era daquele jeito, né, cara? A estrela da banda, então... Aí, ó, então vamos fazer aquele o seguinte, jeito. Vamos... Ó, quem não tá aqui é o que sofre. Vamos de som? Bora. Já que eu posso escolher, né, eu tenho uma... Vários sons que eu gosto, mas essa mais recente que vocês trouxeram, a Incógnita, pra mim ela é matadora. Que por sinal foi a música que vocês fecharam lá no Encontro Espaço Local, que nego também ficou de boca aberta, ficou achando que vocês só estavam no popinho, e nada disso. Incógnita pra vocês aqui no 104.9. Espaço Local. Mesmo em vão, às vezes não sabemos o porquê de tudo isso.

Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Esse é o programa Espaço Local com a banda Engrenagem. Agora sim, a banda tá completa. E vamos dar um alô aí com o atrasado. Aquilo que eu adoro fazer, nome e função na banda. Futuro guitarrista. Daqui a pouco eu tô pegando o lugar do Hilário, na banda. Cadê? Aqui é o Pico, baixista da banda Engrenagem. Uma boa noite pra vocês aí, galera, os ouvintes aí da rádio Gaivota FM. Agradecendo mais uma vez aí o Bruno. Valeu, Bruno. Aí, estamos aí, meu chapa. Pela força mais uma vez aí. Pô, então, aqui é só felicidade hoje em relação a esse presente que você está trazendo aqui, não só para mim, né, mas também para os ouvintes, né, que é, agora temos o CD, né, então, claro, todo mundo quer baixar o som, guardar no seu arquivo, mas é legal ter também a parte física, esse registro aí, e o meu logo mais vai valer muito mais dinheiro, porque ele está autografado, então, é assim, vamos assim, daqui 10 anos a gente vai ver quanto é que vai estar valendo esse CD. Hilário, conta aí pra gente aí, novidades, como é que tá o andamento. Vocês são uma banda que estão sempre maquinando alguma coisa. Ora aí fazendo aqui. Vamos fazer ali o intervalo de escola. Agora vamos fazer um clipe. Agora a gente vai fazer uma festa no céu. Clipe, daqui a pouco. Cara, ó, vou te falar que o bagulho tá mil grau, cara. Não tenho nem pra pensar. Não, tá difícil. Eu falo, brinco com os caras aqui, na real, 16 horas, na real, do dia. Pro Engrenagem, o resto é pra me dividir pra minha família e pro sono. Sim, tá então certo. Então é uma... Você vê, tá difícil. E tem gente que ainda faz aquela pergunta, além da música, você faz o quê pra viver? Ah, não tem como, amigo. Tem que fazer. A gente fez um programa outro dia, no ano passado, na época do Caindo com o Ru na cola. Tem que fazer um na cola com Engrenagem pra galera ver como é que é a pegada. Acompanhar o Preto na rua aí pra ver qual que é o processo das vendas. Eu fui pego de surpresa nesse na cola lá. Falei, bom, chegaram o filme. Depois eu falei, olha lá, os caras chegaram filmando. Ou seja, então... Cara, a gente acabou de lançar o CD, a gente tá num corre de vender esses CDs, assim, tipo, de comercializar ele. Sim, porque, claro, assim, a nossa maior preocupação agora é o seguinte, cara, não é... a gente tava até vindo brincando, falando sobre isso. Não é a grana, não é isso, cara. A gente quer que o negócio seja viral. A gente quer que o negócio entre dentro da casa da pessoa, a gente quer que o negócio entre dentro da vida da pessoa. E o mais interessante do que vender é a pessoa ouvir. Por isso a gente já disponibilizou tudo antes na internet. Sim, então, assim, quem tá comprando é pra dar uma força. Quando você tá no carro, você não tá plugado na internet necessariamente, assim, tá ligado? Então você bota o CD no carro, vai ouvir e tal. Em casa, exatamente. A parada é a CD, assim, né, cara? Então a gente acabou de lançar. O que que a gente pretende? A gente pretende pegar, cara, a primeira bordoada de grana que entrar com as vendas e já mandar fazer mais mil. E depois fazer mais mil. E a parada é assim, pra entrar e assim, levar pros shows. Essa é a meta com o CD, fazer com que as coisas entrem realmente, com que a parada entre na casa das pessoas. E, obviamente, fazer os corres internos da banda, que a gente sempre tem que fazer com o CD na mão. A gente sempre fala aqui, claro, dessa parte da festa, do sonho realizado, coisa e tal, mas isso é o ganha-pão, ou seja, vocês são profissionais disso, né? Esse é o ganha-pão. Então, logicamente, se a pessoa foi no show, gostou, se identificou, vai querer o registro disso. E, logicamente, ele não vai apenas, me dá o CD, coisa. Não, você tem que ajudar a banda, como é que é? Comprando o material da banda, né? Exatamente. Então, assim, junto com o CD, a gente está produzindo alguns produtos do Engrenagem, que é para dar um up na nossa lojinha. O que que a gente pretende com isso? Lojinha? Agora... eu tô falando que os caras estão cheios de coisa. Lojinha? Que negócio é esse de lojinha? Não, assim, cara, a gente tá pretendendo agora... daqui uns meses, sempre que a gente for fazer um show do Engrenagem, sempre que a gente for se apresentar nos lugares que der essa abertura, que vai dar essa ajuda pra gente botar um stand com os nossos produtos. Então ali, pra começar, legal. A gente tá assim, não tem nada em estoque ainda, mas é tudo por encomenda. Não, entendi. E a galera tá comprando, a galera tá dando uma força. Então, assim, a gente, daqui um tempo, a gente vai ter uma lojinha montada, um stand do lado da banda. Já tem essa lojinha hoje disponível pra galera. Já tem, almofada da banda, tem chinelo da banda, tem caneca, tem capinha pra iPhone, tem legal. As camisetas, entendeu? Logo mais vai ter boné também. Então, a gente tá nesse astral, correndo atrás dessa parada. Pra fazer crescer cada vez mais o nome daquilo que a gente acredita, que é o Engrenagem. Engrenagem, certo? Mas isso é trivial. Você vai em shows, E aí, não importa o estilo, sempre tem uma lojinha ali. Uma lojinha, né, cara? Pro cara levar pra casa, lembrar ali, aí um brinde. O cara, o CD, coisa e tal, ainda corre o risco, corre o risco não. A maioria das vezes você consegue ir lá, comprei o CD, dá um registro aqui pra mim, um abraço. Ainda é a história do autógrafo, isso também vale, é um carinho a mais. Aí, logicamente, os demais produtos é conforme cada um, caneca, Sim, força. Pra você. Tô falando essa banda, bicho. Tem que ser amigo desses caras agora. Não fala isso, cara. Vai ser difícil. Vai ligar, vai ter que falar com a empresa. Eles só vão ter datas para entrevista. Não é assim, não. Não é assim, não, cara. Não, claro que vai ter que ser assim, sim, cara. Vai ter que ser assim, sim. Senão não vai ter graça ou porque vocês estão 16 horas vivendo em função da banda. Mas enfim. Que bom, cara. Eu tô aqui trocando uma ideia com você, até conversei com o Preto aqui de você tava falando aí no começo, eu falei, cara, budiou, mano. Porque cansa, cara. A gente tá o dia inteiro. A gente teve ensaio, mano, um monte de coisa. Bom, né? Hoje poder. É legal, né, velho? É legal poder estar aqui em casa, poder estar perto de vocês que são amigos. E a Rádio Gaivota é uma rádio que, putz, cara, tanto carinho, velho. Cresci ouvindo. E hoje tá aqui com o CD da minha banda. Não, e só a música banda, toca na rádio. É da mama, é aquilo que a gente sempre fala. Uhum. Pode ter tudo. Facebook, baixa vídeo, DVD. Mas, vou te falar uma parada. Ouvir no rádio. Vou te falar uma parada, velho. Vou te falar uma parada que eu acho sério, na real. Uma banda, seja ela qual for, tudo bem que tem esse papo da internet. A internet ajuda muito e pra gente tá sendo muito importante. Sim, claro, mais uma ferramenta. Mas uma banda só existe por causa da rádio, brother. Se não existir a rádio, a banda não consegue entrar. É muito louco, cara, você tá dentro da sua casa com a rádio ligada e do nada, no meio de uma programação, tocar a música da banda que você curte, cara. Sim, isso, sem dúvida, cara, é uma sensação animal. Então, tipo, o valor que eu dou pra rádio surreal, com muito carinho, tá ligado? A gente tem esse feedback, né, com os ouvintes. Fala assim, esses dias atrás eu encontrei com o Alvinho, um abraço ao Alvinho, ele e o Zeca, estavam sentados e falaram, a gente tava duas horinhas ali trabalhando com eles e tal, tava na rádio, ele já chegou elogiando a programação. Cara, é uma mistura de não sei o quê, papai, foi você que fez a programação. Se tá no automático, realmente foi... Cara, isso é... E antigamente a gente tinha um feedback que era assim, tô tentando dormir, desligar o rádio e não consigo. Exatamente. Aí eu sempre falo o papel da importância do rádio na vida do ser humano, né? Não é sobre, claro, temos informação, de companhia, mas você poder pegar o ouvinte, aquele som daquela banda que eu curto, isso daí você dá um motivo a mais. Então, é o papel da rádio. E quando a gente está fazendo direito, eu acho que é isso que é o grande barato. Quando a gente faz com amor, a gente tem a dedicação, aí não importa, né? Na banda. Você acredita? Se vocês ficassem levando, quando der, a gente faz. Você só fica empurrando um sonho, sim, uma realização. Sim, sim. Aí, no caso, não, cara, tem que fazer acontecer, cara. Faça, acredite e siga em frente. Isso, essa é exatamente nisso que a gente acredita também. Então aí, vamos de música. Bora. A corja. Boa, demorou. Pode ser? Então tá bom. Esse aqui é o Engrenagem aqui no 104.9. Esse é o programa Espaço Local. Mentiras podem ser as esquinas onde você vai apodrecer. Sua soberba é um monitor cardíaco que para seu coração, para de bater. Ainda pouco você estava a implorar, sempre fingindo ser aquele que não é, persuadindo os únicos que poderiam te colocar aonde você quer. Aqui se faz, aqui se paga. Vocês terão o que merecem. Sua atitude trouxe a chave que vai lhe abrir as portas pra Babilônia. O poder pode ser fatal. Essa corja tem veneno mortal. O poder pode ser fatal quando sobe pra cabeça. Essa coxa tem veneno.

contra a negligência, contra esses milhos dessa decadência. Mais um filho pela resistência. É mais fácil me ver batendo no gatilho do que bater continência. Pra Obamas que criam Osamas, vilões para heróis terem fama, tudo encenação pra quem sofre o drama. É o sangue que derrama a pele por cima da escama. Mudam leis trocando reis no tabuleiro de damas. E sua vista nessa lida pessimista, mídia porca, que transforma o MC em artista. Os ídolos da favela viraram capa de revista. Mas quem nasce pra kamikaze e não vira mestre de pista. Sai da zona de conforto, mestre de cerimônia. Pra mim já tá morto quem aceita a Babilônia. Essa estrada de asfalto não leva a Canaã. A cada erro do Planalto são 300 talibãs. Vem, irmão, pela revolução, pela força em nossa voz, estenda a mão pro seu irmão, o refrão chega com nós. Irmão, blindar o carro talvez não seja a melhor solução. Pra sua segurança, eu não sou ladrão e já tô indo embora daqui. Saca, irmão, talvez um dia a vida ensine que o dinheiro não pode comprar tudo nesse mundo. Vê se aquele que é honesto e não precisa mentir. Não precisa mentir. Espaço Local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Hoje, o Espaço Local recebendo o pessoal do Engrenagem aqui, trazendo o CD. Tem música nova, inédita aqui, pelo menos para nossa programação. Acabamos de ouvir aí a música Não Precisa Mentir, junto com o pessoal do DTPK Crew. E antes, a Corja. E aí, meu caro, vamos falar sobre essas duas músicas que a gente ainda não tem aqui, que vai ser novidade pra gente, que já vai tocar na sequência. Você compôs ela. Ah, lá, o baixista correu da resposta. Ah, romântico. Papinho dele. Diz aí, Lário, são mais duas músicas aqui. Isso, são dois sons novos que a gente ainda não disponibilizou. Não deu tempo, na real. Tá. Não é que a gente não disponibilizou porque a gente é malvado. É porque não rolou. Não, a gente acabou gravando um CD nesse meio tempo, mas, galera, vai rolar. A galera que, tipo, ainda não tem um CD de repente, não consiga durante um tempo, a gente, daqui um tempo, vai estar colocando elas lá nas plataformas do Engrenagem lá e vai rolar. Lembrando, também. Então, dá um toque aí das plataformas do Isso, ó, cara, galera. Fica ligado aí, a gente tá na internet, Facebook, Twitter, Instagram, o YouTube, o SoundCloud, tudo tem Engrenagem com dois N's no final. Então é facebook.com/engrenagem, twitter.com/engrenagem, instagram.com/engrenagem, youtube.com/engrenagem, tem o nosso site oficial, que é o www.engrenagem.com.br. Lá você tem informações de onde comprar o CD, lá você tem show, tem todas as novidades que estão acontecendo com a parada, rola no site ali, por mais que a gente se fale muito pelo Facebook, mas todas as informações vão primeiro para o site, então o engrenagem.com.br sempre na agulha. É, um complementando o outro, né? Isso, eu canso sempre então de falar isso, não que um substitua, um é mais ágil que o outro, é um complementando o outro, senão hoje não precisa mais o telefone. Pô, queria agradecer, precisa, na real, uma galera. Diz aí, que tá, manda. Tipo, comprando o nosso CD, tá postando. Eu tô tomando susto que cada hora que eu entro, cara, no meu Facebook pra dar uma olhada, é uma pessoa diferente que eu vejo com um CD que não foi comigo que comprou. Aí eu falei, pô, Preto, eu também não vendi pra ela. Então, tipo, cara, adquiri o meu, pô, já tô com o meu, já garanti o meu. Galera, vocês não sabem o gás que isso dá, cara. Vocês não sabem a alegria que isso gera pra gente, que acredita tanto nessa parada e ver vocês assim comprando. Por favor, peço assim, cara, todo mundo que tá ouvindo, sei que pode até bugar lá, como diz meu filho, pode bugar o Face, mas, velho, manda lá em box a parada, tipo, velho, gostei mais da música que você mais gostou, a que você menos gostou, a que você menos curtiu, isso pra gente é animal de saber. Isso é legal, tá, esse feedback pode é muito mandar importante. Pode mandar que vocês curtiram mais, que vocês curtiram menos. Manda lá que a gente, meu, se fala, a gente responde, a gente faz questão de estar sempre por perto aí, trocando essa ideia com vocês pra gente pra estar sempre, né, meu, sempre na sintonia, como diz o som. Isso mesmo, isso, claro, agora vou puxar aqui, né? Sintoniza da Rádio Gaivota FM, que você vai ouvir vários isso, sons. Isso, é, cara, aqui é de lei, né, velho? A Rádio Gaivota, velho, é que nem tá acontecendo com as fotos. Você tá andando e do nada começa a tocar seu som. E não é só aquela, é aquela outra. Aquelas, né? Outra, aquela outra, são aquelas. Eu acho mal barato, porque daí agora eu falo assim, agora qual música eu vou escolher agora? Porque agora tem bastante, né? Que da hora. Não, pera aí, eu acho que pra esse horário agora eu vou mandar uma mais legal. Balada. Agora, essa daqui tem um swing bacana. Não, vamos despertar a galera, então manda essa. Isso é legal, legal, cara. Massa. Esse é o papel então, que a gente tem que fazer. Tem dois sons, um se chama Bom Te Ver e o outro se chama Perto de Você. Se eu não me engano é a 4 e a... É a 4 e 7, é Bom Te Ver. Isso, 4 Perto de Você e 7 no CD, é Bom Te Ver. São duas músicas que a gente ainda não lançou. Espero que vocês curtam quando vocês ouvirem. Essas aí, são recentes? Como é que é? Então, essas duas foram uma das últimas que foram compostas, assim, sim. Aquele mesmo estilo, te veio ideias. Isso, do nada. Não era nem pra tipo, entrar e acabou entrando, assim. Ah, entendi. A vibe isso foi é boa muito na hora legal, de tocar. Cara, a música tem essas surpresas, né? Onde você acha. Ah, que não, já tá pronto. Não, veio uma ideia, ela complementa ou ela pode ser, digamos, a grande diferença. Sim. Eu assisti no tempo atrás um comentário de um baixista de uma banda super famosa e falou assim, você sabia que essa música ia ficar famosa? Ele falou assim, ó, no nosso conceito, todas as músicas, ela eram nossas favoritas para entrar no... Mas aí o cara sempre pergunta, mas tem um hit em si? Isso. É... Às vezes, não é a banda que escolhe esse hit, também não é um produtor. De repente, às vezes, é alguém de uma rádio, alguém que tá ouvindo e começa... Ainda mais o boca a boca, né? Hoje em dia, Facebook, se alguém tiver expressão, ó, essa música do Engrenagem é legal, papai, começa a vir atrás. Isso. E é aquela história que eu venho sempre falando, você vai meio que perdendo a mão... De responsabilidade de dizer, não, essa é a primeira, essa é a segunda, e não isso. É. O barato é ter todas, mas eu vou fazer a pergunta agora. Desse disco, vocês acham que tem um hit aqui, que seja o carro-chefe? Nossa, cara. Essa é difícil. Eu sou meio suspeito pra falar, cara, que eu tenho... Você gosta de todas, isso, né? Isso, Mas sim, sempre, né? Tem aquela uma assim, que tipo, você não, fala. Não vou nem te falar que eu gosto, obviamente, de todas, e acho que assim, música boa é aquela que toca a alma. Sim. E que toca a alma de uma maneira geral. Então, uma música, quando ela toca muita gente, é diferente de uma música que toca uma tribo. Sim. Então, quando essa tribo é tocada por aquela que também toca muita gente, você sabe que aquela música tem uma parada diferente. Sim. E eu acredito que nesse disco tenha algumas que são assim. Eu tenho uma... Qual é a sua? A minha preferida é Essa Noite. Eu tenho um carinho muito grande por esse som, Essa Noite. Mas só que tem algumas músicas nesse disco que eu acredito muito, cara. Que é perto de Você, Sintonia, Ela é Gostosa, Vontade Monstra. Sei. São músicas que, tipo, eu acho que podem ser sérias candidatas a hit, assim. A mas hit, coisa mas tal. Eu acredito que são a música, velho, não pode ser, na minha opinião, pô, essa música é de rádio, essa música é disso, é daquilo. Não, acho que a música tem que ser pra entrar dentro da alma da pessoa. E se a pessoa se identificar com ela, é porque a gente tá representando uma pessoa de alguma maneira, né? Entendi. Entende? Agora deixa eu estender a pergunta pros demais. Cada um fala aí qual a música que prefere. Quero ouvir o Will falar primeiro. O cara chega atrasado. E fica de historinha ainda. É, claro, né? Fica colocando. É assim mesmo. Mas assim, a minha pergunta agora para os demais vai ser diferente. Qual é a música que você tocando, você se identifica mais? Que você tem ali e falou, não, é isso aqui, realmente é uma Engrenagem, é aqui que a coisa mesmo acontece. É igual o Hilário falou. Quando a música transcende, o cérebro chega no coração, é porque. Sim, sem dúvida. O negócio é. Então, eu gosto muito, cara, e sinto bem tocando, quero dizer. Sim. E Perto de Você. São sim, músicas... legal. Bacana. Soda. Vamos lá, baixista. A ele sua. Ele tá verificando. O cara tá colando aqui, cara. O cara tá olhando aqui, tentando lembrar qual que ele gosta, cara. Eu tô tentando lembrar o nome das músicas, como que elas são. Tentando lembrar o nome das músicas. O cara vai perguntar pra mim, deixa eu ver, né, cara? Deixa eu ver. Não, mas eu já sei qual que eu curto tocar. Assim... É, Deixa Acontecer, cara. Deixa acontecer, é legal. Isso, deixa acontecer, eu tem acho... uma linha de baixo ali bem interessante. Não, eu acho... adoro som, velho. Eu acho, assim, foi uma música rápida, muito rápida que a gente fez, cara. Assim, ah, sim, questão, o Hilário mostrou, a gente tava até no estúdio lá, né, Hilário? Daí ela, acho que foi lá no estúdio mesmo, né, do Júnior, né? Daí, pô, de repente, Paulo, fui pra casa, pensei, meu... um baixo que eu nem demorei pra fazer, isso que eu tomei susto, tá ligado? Geralmente sim. Eu fico geralmente assim, matutando o baixo, pensando, escutando. Eu escuto, sim, acho que a música 40 vezes, cara, sem brincadeira, pra até fazer um baixo. Eu faço, por exemplo, 10 baixos até chegar no... Sim, é até tipo chegar assim, na linha tipo que te coisa agradou. De louco, tá ligado? Não, eu entendi. Não, mas você daí... sabe que o músico tem esse lado do perfeccionismo. Então, cara, e esses, né, caras iam fazer essa música de violão. Daí eu falei, não, meu, tem uma ideia pra essa música. Calma aí, vamos passar lá. Daí chegamos, puta, é assim, vamos fazer isso. Os caras, pau. Fechou na hora, assim. Foi legal, muito rápido. Legal. E simples e bem feita, cara. Por isso que eu tenho maior carinho por ela. Bacana. E você, meu caro Eduardo? Então, aqui eu gosto de tocar, como você falou, em questão do swing. Tem umas guitarras bem bacanas. Seria essa noite, mas voltando naquilo o que você... já fala. Não, voltando. Não, mas voltando naquele assunto que você falou de tocar alma, cara. Eu não posso esconder. Um dia o Hilário me ligou e falou: pô, fiz uma música aqui, preto. Aí eu colei na casa dele. Ele me mostrou uma música que é o Coração Vagabundo e tocou muito, cara. Eu chorei muito nesse dia. Legal. E é um dia que eu não vou esquecer nunca mais, cara, porque eu falei, puta, essa música tocou minha alma profundamente. Tá que ligado? Bom, cara. Você sabe o que? Você sabe o que é legal? Porque o coração do cara é vagabundo. Aí falou o Will. Ó, o Will já mandou aqui, ó. Qual que é, Will? Fala aí pra gente. Sabe por que tocou, né? O cara se identificou. O coração do cara é vagabundo, cara. É por isso que se identificou. Não, mas legal. Eu fiz essa pergunta porque isso aí ajuda, às vezes, o fã também a. Falou, oh, vou ver aquela música que o Hilário falou que ele toca mais ele, ou o Preto, ou os demais membros da banda. Isso ajuda as pessoas a entender esse caminho para realmente fazer o coração ser tocado e coisa e tal. Essa proximidade que eu acho bem interessante. E a música tem muito disso. Vamos de música, senão não dá tempo. Bora. Vou tocar as duas novas, então, perto de você. E bom te ver. Legal. Não, é a primeira vez que vai tocar nas ondas da rádio. Então, olha só. Esse é o... Não tem, então. Ai, cara, exclusividade total, meu velho. Amigo, você tá gravando esse streaming aí, se não tiver, meu amigo, fique ligado. Então vamos com duas novidades aqui do Engrenagem. Hoje eu sonhei que tirava sua roupa e acordei com água na boca e um sentimento bom veio em minha direção. Mas se algum momento eu te mandei pra longe ou te entristeci, desculpe, essa nunca foi minha intenção. Sabe aquele seu abraço que parece beijo? Eu preciso tanto dele. Nem que seja só pra ficar perto de você. Tá tudo bem assim. Melhor do que ficar imaginando aonde você está. Hoje eu sonhei que beijava sua boca. Você toda sem roupa me abraçava sorrindo e fazia um carinho bom. As coisas podem até não ser como eu quero, mas podem ser como eu imagino. É o fluxo do coração. Eu sei que é foda insistir, mas eu não vou desistir. Só você pode transformar o meu filme em realidade. Mas se tudo é fácil pra morrer de paixão, difícil mesmo é me convencer ou acreditar que não foi de verdade. Hoje eu precisava tanto de você, só pra te ouvir dizer que me adora e gosta do meu jeito de olhar. Nem que seja só pra ficar perto de você. Tá tudo bem assim, melhor do que ficar imaginando aonde você está. Hoje eu precisava tanto de você, só pra te ouvir dizer que me adora e gosta do meu jeito de olhar. Nem que seja só pra ficar perto de você. Tá tudo bem assim, melhor do que ficar imaginando aonde você está. gosta do meu jeito de olhar. Nem que seja só pra ficar perto de você. Tá tudo bem assim, melhor do que ficar imaginando aonde você está. Melhor do que ficar imaginando onde você está. Espaço local. Enfeitiçado, eu sou só encanto. Te abraçar é recompor as energias. Recarregar a bateria e ter força pra seguir. Como é bom te ver. Eu não enjoo, eu não me canso. Se eu pudesse parar o relógio, o tempo seria só nosso. O cheiro do seu cabelo, a vibe da sua pegada. Você me faz tremer, me faz esquecer. Eu sou só saudade quando eu não tô perto de você. Eu sou só metade, como é bom te ver. Eu vejo o vento te trazer. Me traz você no olhar. Ouvir a sua voz é como ouvir um anjo cantar. Te sentir respirando, estar perto de você. Eu não saio dessa viagem de esperar você aparecer. O cheiro do seu cabelo, a vibe da sua pegada. Você me faz tremer, me faz esquecer. Eu sou só saudade quando eu não tô perto de você. Eu sou só metade, como é bom te ver. Eu sou só saudade quando eu não tô perto você. Eu sou só metade, como a ponte vê. Só saudade quando eu não tô perto de você. Eu sou só sou só metade, como é bom te ver. Espaço local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba, duas músicas novas, hein? Que pegada essa música, hein? Bom te ver, hein? Gostei demais e antes, perto legal. De você, lançamento, né? Vou fazer aqui uma brincadeira, é só eu tenho vinil, por isso que pulou a primeira música. Isso acontece, você é rádio ao vivo, coisa e tal, o CD também pula, sabia? Não é só sujeira, às vezes impacto também, e aqui tem sempre isso. Mas ó... Parabéns, Hilário e Companhia Limitada. Muito obrigado, velho. Ó, bom te ver. Já diz até tudo aqui, ó. Bom te ver. E que som, hein? Que pegada. Que resgate, cara, do verdadeiro que... rock nacional. Obrigado. Fico feliz de ouvir isso. A gente é... A nossa maior influência... É... O nosso maior objetivo com Engrenagem é não ter, assim, velho, um rótulo e falar, ah, essa música não tá soando como as outras, ou que as, como deveria, então não vamos tocar, não. A música acontece, cara. Música, sim, essas verdade. Músicas simplesmente aconteceram e cada uma tem sua história, cada uma tem a sua... Até, né, relativamente falando, a sua época, sim, cada uma teve sua, a sua própria vida, assim, tipo, e hoje elas contam... Hoje elas formam aí uma família de música que faz o nosso, sim, CD acontecer. E eu espero que todo mundo que esteja comprando, adquirindo, estejam curtindo, estejam gostando. É, toda a nossa verdade, toda a nossa história, toda a nossa vida durante esses últimos 3 anos tá nesse CD. Todas as nossas energias, pensamento, sim, vibe, claro, tudo tá nisso aí, cara. Tudo, tudo. A história de vocês estão registradas aí. Tá tudo, cara. E que venham cada vez mais registros dessa história. Eu dedico cada vez mais... Espero que só ver vocês crescendo, voando cada vez mais alto, como a gente sempre brinca aqui na Rádio Gaivota. Porque eu acho que é isso aí mesmo. É, novamente, para você que está começando agora, falar, ah, mas é difícil, agora, ainda mais agora que tem um monte de cara bom, coisa... Não, meu amigo, é você acreditar no seu trabalho. A música, ela não acaba, ela não tem um fim, ela não tem um meio, ela tem uma continuidade. Isso, então, de repente você criou 3 acordes ali que ficou... que virou uma referência, pronto, você criou um novo estilo, uma nova vertente, e você vai ser responsável por um andamento cultural. E é isso, simplesmente acreditando na sua verdade. Eu acho, exatamente, que a banda de vocês tem uma verdade fora do comum. É, agora eu tô começando a ficar suspeito, porque eu só tô rasgando elogios aqui, né? Mas não é, é verdade. Eu sou bem sincero ao ponto de falar assim, ó, acho que vocês precisam melhorar aqui, ali, lá. E não é isso. Eu só quero que vocês agora só acreditem cada vez mais que vocês são profissionais, vocês são bons e vocês têm músicas próprias. Porra, legal, só isso. Legal, cara. Ah, não quero mais. Ah, não, a gente tem que tocar. Bicho, é correr atrás de, pra você mostrar agora cada vez mais, no maior número possível de vinculação, seja em rádio, TV. Vocês têm que ir pra TV. Legal. Por que não? Agora tá aparecendo aí oportunidade aí de shows, de realities, coisas e tal. É ali, pode usar. E principalmente, o não é pra ajudar, nunca é pra frear, ó, não deu, coisa e tal. Que seria sempre bom também participar de alguma coisa, sempre ganhar em primeiro lugar, mas o não, o espera um pouco, isso fortalece mais ainda a sua verdade. Eu acho que isso vai acontecer com vocês naturalmente, mas... Agora já tá na hora de vocês mudarem a postura, assim, é... Realmente, nós somos uma banda competente, estamos seguindo em frente. Não precisa, logicamente, não precisa subir no ego, né, coisa e tal. Isso é muito bom, mas assim, acredito que vocês são bons mesmo. Porra, vocês, legal, são músicos de primeiríssima. Isso, aqui na banda de vocês não tem ninguém ali, fala, não, ali já... A parte instrumental, a parte de execução das músicas de vocês são perfeitas e agora é só... Que vem o segundo, o terceiro. Maneiro. Mude-se o estilo. Maneiro, a gente tá fechadão. Eu tô fechado com esses caras, cara. Eu acho legal isso. São amigos, cara, que um acredita no outro aqui, eles acreditaram em mim, eu acreditei neles, um acredita no outro. É, a gente tá fechado com a gente mesmo, cara. A gente tá, assim, tipo, numa energia ótima. Não, o clima tá legal pra caramba, assim, tá conspirando sempre pra coisa dar certo, pras, né, boas ideias, sim, é, enfim, sim, cara, a gente tá num astral de tocar em frente e não parar. E não é fácil você ter uma banda, viu, você lidar o tempo todo, porque você tá sempre lidando também com o ego, você tá lidando com dificuldades, às vezes, o dia a dia, tem aquele dia que você tá com um astral legal, tem aquele dia que não, tem as coisas extras, né, que não depende de você, mas acaba atrapalhando, e como é que você traz isso pra banda e a gente não fazer isso atrapalhar o produto final? Que, na verdade, você tem que subir no palco e todo mundo quer ver vocês lindo, maravilhoso lá, uhul, se divertindo. Correto, né? Sim. Mas também manter isso. Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira, a partir das 6 da tarde, aqui na Gaivota FM.